en las nalgas de mandarín. Há uns dias atrás recebi um e-mail de uma leitora que me perguntava se eu achava que se a pornografia é cinema. Essa é uma questão muito filosófica. Eu disse que sim, eu disse que era. É cinema, sim senhor, a minha menina. E depois ela disse, mas... Ah, pensei que ela tinha dito, então vamos fazer um filme. Mas não. Pá, também não ia arriscar sem conhecer as pessoas, né? Como sabes, não é que vais meter. Depois era um cabo-de-ano chamado... Ganhavas o bónus. e eu depois, opá, aquilo que eu lhe disse foi que houve tempos em que a pornografia já foi um género cinematográfico, opá, que tinha grandes meios, diretores de fotografia, e havia cinema mainstream pornográfico e salas só para cinema pornográfico. Pronto, uma coisa, uma realidade que já não existe hoje em dia. Dei-lhe uns exemplos, é só para dizer que a pornografia já teve outros tempos, outra época. Então, e qual é o desafio que nos vais lançar relacionado com a pornografia? O desafio que eu vos vou lançar era, vamos trazer aqui um bocadinho de nobreza novamente à pornografia. Eu queria que vocês me arranjassem um argumento para um filme pornográfico. Ah, pronto. Eu pensei que tinha que ser qualquer coisa, baixar as calças, e isso não trazia nobreza nenhuma à pornografia. Mas se é para falar, pode ser que a gente consiga. Sim, é um argumento, arranjar aqui uma maneira, não é... Olá, boa noite, eu sou o canalizador. Oh, sim, carinho. Não. Uma coisa, uma história... Sim, carinho, em espanhol, agora fez-me lembrar que... Sabes que eu tenho uma relação um bocado descante com a pornografia. Porque então, foi... Vocês lembram-se do canal Viver Vivir, ou lá como é que se chamava? Era o canal 18. Sim. Sim. Eu estava para aí, tinha televisão no quarto, e era um pai, sei lá, meia-noite, uma da manhã, e eu acreditava no Pai Natal, ainda era miúdo. E de repente estou a mudar de canal e vejo uma gaja com 5 pais natais. E bem, foi aí que eu deixei de acreditar no Pai Natal. E era, aquilo era espanhol, e pronto, e nunca me esqueci disso. É uma boa maneira... 5 pais natais? É uma boa maneira, mas de descobrir que o Pai Natal não existe. Não é? Pá, não, eu acho que pelo contrário, descobriste que existem 5 pais natais, não é? Eu não descobri nada, ela é que estava a rasgar. Ela é que descobriu. Então quem é o brilhante argumentista que me vai aqui fazer o pitch do filme pornográfico? Acho que a gente pode lançar tópicos, coisas que gostávamos de ver, não é? Cada um. Olha, eu gosto de, sei lá, deixa-me pensar. Pónês. Óleo de massagens, tem que haver assim uma cena com óleo de massagens. Agora o Miguel que acrescenta qualquer coisa. Epá, sei lá, uma perseguição automóvel, não é? É pouco visto também, mas rápida. O que é que achas? E o que é que acontece? É só tiros ou também é... Tiros. Não há tiros, é só perseguição. Não há tiros. E é tiros em branco, tipo, orgasmos falsos ou... Como é que é? Agora vais ter que explicar isso. Mesmo mudanças. Epá, porra. Ah, sim, mete mudanças, isso mete. Claro. Não, mas isso é muito. Isso quer dizer, cinema de ação com pornografia, não. Tens que fazer uma coisa mais calma. Olha, eu ponho uma máquina de pinball, por exemplo. E uma gaja em cima de uma máquina de pinball. E enquanto estava a ver o acto, aquilo ia só ouvindo o barulho do. Pá, pá, pá, pim, pim, pim, pim. E depois, enquanto fosse a altura do orgasmo, era o tilt. Aquilo que ficava, aquele barulho do tilt. Eu acho que era uma boa ideia. Mas a história era só essa? Epá, eu não sei, a parte da história deixo para vocês. Sabes que eu sou a parte mais despachada. Isso tem a ver mais com a arte, não é? Com o cenário. Não sei. Miguel, era a perseguição? Epá, eu acho que sim, pá. Eu gostava de explorar um bocadinho isso. Olha, eu, se vocês quiserem fazer um filme e qualquer coisa, eu posso ser o responsável do casting. Eu não me importo. Eu acho que deve ser a melhor produção do filme. Se vocês quiserem, eu estou disponível. Está bem, e ficas a apanhar aquelas senhoras de 56 anos. Não, eu mando logo embora. Desculpa, tu imagina que depois são espetaculares. Não é? Imagina que por dentro parece uma máquina, uma turbina nuclear. Essa conversa está a ficar muito pegajosa. Ai, meu Deus. Somos muito franco, estás a ver? O cinema, a pornografia não é cinema, porque senão a gente tinha aqui logo várias ideias. Eu pensei num filme inteiro, caralho. Eu pensava que vocês fossem chegar aqui com uma coisa. Com argumentos já. Mas isso era preciso que isto fosse uma coisa programada e pensada. Nós vimos para aqui de falar ao improviso, queres que a gente faça aqui? É verdade. Não sei, olha, digo-te rápido. Conta lá o teu. Exato, conta-te. Eu sempre achei que toda a gente tivesse um argumento para um filme porno na ponta da língua, não é? Na ponta da língua podia ser o título do filme. Exato, na ponta da língua. um argumento na ponta da língua. Olha, aquilo que eu achava que seria um filme porno era, por exemplo, eu acho que não há suficientes filmes de ficção científica pornográficos. Sim. E era uma boa área para desenvolver. Então, uma ideia minha era: imagina que há um puto que está a fazer uma máquina do tempo, uma autocaravana, entra dentro da máquina do tempo e viaja 25 anos para trás. Sai da máquina, a máquina explode. E gajo, estou fodido, fica aqui, fica no passado. Andava ali no meio de uma mata, encontrou uma casa com uma lareira acesa, entra, estava uma senhora: olá, boa noite, estou perdida, não sei o quê. Ah, entra. Não, tu, conversa para aqui, conversa para ali, entra música de saxofone, filma a lareira com aquele filtro, sabes, aquele filtro meio embaciado, tum, tum, tum, tum, tum, tum, e pronto. Pá, eu não sei. Eu continuo a achar muito Fim de complicado a cena. gente mostrar pornografia com cinema. E acabava? Não! Ah, Ah, vai pois haver um continua. twist ou não? Não! Não, Isto vai ser o pois. Back to the Future, mas muito a mão, não é? Ou não? Mais ou Era a menos. mãe do gajo, não era? Mas conta lá. E depois, passado um bocado, no fim, corta, acaba a cena, não é? E ouves através da máquina do tempo a chegar. E há um gajo que sai da máquina. E o gajo olha para a frente e vê um gajo que está à frente dele a andar, que é o gajo do filme anterior, da cena anterior, que é o mesmo, ele próprio. O gajo vai atrás, vê o gajo entrar, vê o gajo a comer a gaja, bate à porta e entra. Oh, homenagem, com três, em que dois são a mesma pessoa que Sim, vieram da mas eram máquina do dois tempo que gajos e entretanto uma gaja. explodiu. Esse filme está chumbado. Era o mesmo gajo, Nem... só que Tá bem, chegaram. mas então arranja-me um argumento que ponhas duas gajas iguais e um gajo. Agora, dois gajos e uma gaja, Não, são dois gajos e uma não. gaja. Não, não. Pronto, e depois entretanto. Discordo. Entretanto, os gajos, passado 9 meses, nasce uma criança e essa criança é educada e tal. O gajo vejo, pronto, o gajo na escola e tal. E depois o gajo, quando tem 25 anos, vejo o gajo fazer uma máquina de tempo. Pronto. Entretanto, pronto, tem mais umas fodas para o meio e tal. Isso é tipo o Mas. Predestination, mas em porno, não é? Ou não? Já viram esse, não? Não. Também, mas para isso, por exemplo, imagina que o gajo chegava e mudava de sexo e voltava também para trás no tempo, não é? Pá, não sei. Eu continuo a Ia achar ser. muito confuso esta ideia de misturar cinema e pornografia. Vocês já viram a dificuldade, deve ser os gajos manterem a personagem naqueles momentos finais, em que aquilo está quase a explodir. E tu tens que manter a personagem, não podes fazer fechar os olhos. É muito Mas complicado. sabes que esta. Eu acho que esta. A degradação do filme da pornografia é uma coisa muito recente. Porque hoje em dia, o que é a pornografia hoje em dia? Pá, é um drogado com uma câmara de filmar que chama lá uma gaja à casa e a gaja faz-lhe uma mamada e tal, e depois o gajo dá-lhe 200 dólares, ela vai-se embora, o gajo pega no filme, espeta aquela porcaria num Não é? set qualquer, pronto, é só isso a pornografia hoje em dia. Mas quando eu comecei a alugar filmes nos clubes de vídeo, havia filmes que eram, pá, grandes, grandes produções. Eu lembro-me de um deles, que era o Tabu, que não é o português. Mas era, pá, foi um êxito, não foi um êxito da garganta funda, mas foi um êxito do cinema, que era, tinha a ver com, era uma família, e um dia o irmão come a irmã, e depois a mãe come a filha, pronto, é uma grande confusão. Chama-se Tabu porque é sobre incesto. E eu, pá, lembro-me que aquilo era um filmezão do caralho. Até que há um tempo atrás fui ao Senhor Joaquim e comprei. Pá, e depois fui ver o filme, e o filme não tem quase sexo nenhum. A ideia que eu tinha daquilo, o filme não tem quase sexo nenhum. Aquilo é tipo um filme de 90 minutos, tipo de aulas, estás a ver, histórias muito elaboradas. Pá, e muito poucas Hoje em dia cenas de ninguém sexo tem e muito tempo para ver pequeno. 90 minutos de pornografia, tem que ser coisas Pá, rápidas, 5 por isso minutos, pá, não dá. mesmo. Pá, Sim, na porque não podias pornografia e pôr no para a resto, frente, não é? tu não podias pôr para a frente, ias ver aquilo ao cinema, ias, pá, hoje não, hoje chegas aqui, só o tempo de voltares a pôr as calças para Claro, cima. não dá tempo para mais nada. Por acaso é engraçado. Vou fazer um dia destes um desafio com uma questão dessas. Pôr as calças para cima. Está Ok, apontado. pá, pronto, Mas é olha, uma recomendação vou que eu pensar queria nisso. trazer. Eu agora para aqui não me estou a lembrar de nenhuma história que pudesse ser um bom filme pornográfico com história de cinema, mas vou pensar nisso. Depois um dia destes voltamos a Pronto, falar disso. sim, muito vamos fazer uma. Olha, eu acho que até isto era uma boa ideia para fazer renascer o cinema, a indústria cinematográfica portuguesa, não é? Era um nicho que não existe, que era a pornografia com grandes Sim, histórias. vê se o Leão da Estrela era o Sim. Sal Leão da Estrela. Parece-me Olha. bem pensado, Pedro. Deixa-me Aponta, aponta. apontar isso. Parece-me bem. Não, Exato. e deixa-me só dizer-vos que é isso que o Pedro estava a dizer, ou seja, houve um decréscimo da narrativa porno e ao mesmo tempo, não sei se vocês também têm notado no cinema, há cada vez uma maior ausência de cenas de sexo. Já não se vê sexo nos cinemas. É raríssimo. Não, não. Não é? Para vender, depois, para que vender aparece, o filme a mais aparecem gente. Filmes, baixar a classificação. Aparecem mas não há já, não há, não se consegue ver, é raríssimo. Ou são aqueles filmes chavão, tipo o Love do Gaspar Noé, não é? Que é um extremo já. Já naquele limite entre. Não sei se vocês viram. O Love. O Love, sim. Sim, já viste. Vi só um bocadinho do início e aquilo é mesmo. Pronto, aquilo é o outro extremo. É um universo que eu gosto logo, muito. Começa logo com uma punhetada, aquilo é. Pronto, é complicado. Ou seja, ou se pratica logo esse termo, esse extremo de ninfomaníaca e do love, ou então não há uma boa cena de sexo inserida numa boa narrativa. Pá. Mas isso também tem a ver um bocado com a mentalidade das pessoas hoje em dia, porque tu antigamente conseguias meter uma cena de sexo numa boa narrativa e as pessoas encaravam aquilo como algo normal. Claro. Mas antigamente não havia a preocupação hoje de tu venderes o filme a muita gente. Cá hoje. Também é... hoje tu tens a preocupação de baixar o rating e, portanto, tens que manter aquilo tudo ali no limite, não é? Esticar a corda mas é que se metes hoje uma cena de sexo intensa, rouba o filme. Pá, rouba, porque as pessoas só vão falar do filme e depois ficam com aquele riso muito nervoso. Ai, tipo aquela miúda de cabelo azul, lésbicas, aquelas lésbicas. Sim, mas, a vida da mas já agora que estamos a falar esse filme é bom, boas cenas de sexo cinema, qual é a primeira que vos vem à cabeça? Eu venho logo uma. Instinto Fatal, sei lá. Eu venho outra. Então. Eu, pá, é porque quando me lembro de uma cena de sexo no cinema, lembro-me de um filme que eu acho que na altura chamava, era Good Cop, Bad Cop, ou algo assim, com a Pamela Anderson, pá, nos anos 90. Não sei se vocês. Ah, já sei, pá, qual que é. Tem lá uma cena num túnel, não, ali debaixo da ponta, uma porra qualquer que é. Lembro perfeitamente, sim. Lembras-te perfeitamente. Uma canzanada, não é? É, pá, é uma coisa é à bruta. Já sei o que é, sim. Era ela a início de carreira, pá, mais muito, ou menos. Tenho que ver. Isso deve estar no YouTube. Tenho que procurar. Pá, a minha cena preferida, que eu acho que é mais que mais intensidade fez levantar a minha masculinidade. É uma do carteiro bate sempre, toca sempre duas vezes. É a versão do... Chuta a boca, está a verdade. Tu estás a rir, mas quando tu fores... Não, eu sei, tu conheço o filme já. 15 dias sem sair de casa. Não, o filme é... Porque não consegues fechar... Eu sei do que estás a falar. Com a Jessica Lange, acho eu, e o Jack. É, o filme não é muito antigo, anos 90, pá, aí... Não, é 83, 84. Não tens que ver. Compra, pede ao Sr. Joaquim para tu te arranjar uma coisa. Eu tinha ideia que era mais perto aí de 1990, mas posso ter enganado, deixa lá ver aqui. É, pá, eu era novinho. Depois, é uma cena na cozinha, logo no início, porque na altura eles eram um casal. Pá, essa cena de sexo tem uma intensidade. Houve uma coisa brutal. Ainda hoje. Ah, pois é, 1981, tens razão. Estou a confundir com outro qualquer. Não era este. Aquele com o Michael Douglas, com a Glenn Close, também tem uma cena do carago no elevador. Sim. O Atração Fatal. Pá, eram filmes que tinham assim umas cenas porreiras, e hoje um gajo vai para o cinema e sabe que já não apanha isso. É quase como garantido. Isso é um bocado triste. Mas pronto. Ah, porque neste momento é como se o sexo não fizesse parte da vida, não é? O sexo é aquela coisa escondida cada vez mais. Sim, o mas está a ficar púdico. Pois, é, exatamente, mas é estranho isso acontecer, não é? Vamos parar de falar de poucas Parece vergonhas, uma, que eu estou a ficar um bocado envergonhado, ou não? Então, vamos agora continuar, não, vamos mas continuar. Agora, voltando à pornografia, por acaso é uma questão interessante, não sei se vocês já pensaram, que é, não há pornografia para mulheres. Ou se há, quer dizer, eu pelo menos nunca descobri pornografia feita completamente só para homens. Não tens aquele, não é? Ou estou enganado? Ou vocês já viram alguma coisa? Penso que haverá um nicho. Há umas realizadoras que fazem filmes. Mas já viram alguma vez, tipo, ser mulheres, aquilo que tu estavas a dizer de um drogado, mas ser uma drogada que paga $200 a um gajo e o gajo faz o que apetece? Eu nunca vi nada disso. Pois não. Não é, sabes não é porquê? Comum, não. Porque as mulheres funcionam de maneira diferente. Por exemplo, o que é um filme porno? O que é que seria um filme que excitasse uma mulher? Era um gajo. Ouvi-la, ajudá-la, abrir-lhe a porta, prometer-lhe que nunca vai sair de casa, que quer ter filhos dela. E acabamos de trazer as mulheres todas que nos seguem no Facebook. Não, eu estou a exagerar, mas as pessoas querem coisas diferentes. Eu acho que as mulheres não se excitam ou pelo com menos, orgasmos como falsos nós, como nós, não é? Com aquela cena da martelada, pim, pim, pim, pim, pim, aquele plano, grande plano de fluidos, percebes? Acho que elas não se excitam tanto com isso. É, pois é. Alguém não, ouvir. Tens razão, é capaz de ser com o cinto de pai na tarde. Exato. Temos de perguntar. Liguem para nós. Tem que ter show. Liguem para o Pedro. que ele depois conta. Vou-me para o trabalho.